Salve, salve, amigos do Gabi Estática, ouvintes, aqui é o Diego Flyfish, esse é o Gabi Estática 40, eu tô aqui com o Aiken Frost. E aí, cambada? Com a Vivi. Olá. E mais uma vez, nosso convidado, o Goldfield, tá aqui. Olá. Pra falarmos de dragões, esses seres mitológicos aí. Como assim mitológico, rapaz? Você vai me dizer que dragão não existe? Pois é, né? Isso é de sacanagem. E o que é isso, né? Que passa aqui do céu, daqui de Itaperuna, né? Todo dia. É. Ai, você saberia dizer a origem, velho? De onde é que veio essas ideias e tudo? Rapaz, os dragões, durante toda a história da humanidade, né, em todas as culturas, eles eram representados, desde os tempos mais remotos, assim. Eu acredito que essas lendas de dragões, dessas criaturas, né, que cuspiam fogo e tal, se devam ao pessoal que via, às vezes, osso, sacou? De algum dinossauro ou de algum outro animal estranho, assim, que eles nunca tinham visto. Sim. Algum animal nesse estilo. E que, pra uma mente mais... Pra um pessoal que não conhecia tanto do mundo... Pra um pessoal que tava cagado na hora também, né? o pessoal que tava mais preocupado em proteger o próprio traseiro, a partir daí deve ter surgido as lendas, né? Aquele lance também, quem conta um conto aumenta um ponto, a partir daí, nego falando que viu uma lagartixa na parede, 3 mil anos depois já tem bicho voando cuspindo fogo em cima do pessoal com um quilômetro de tamanho, né? Então, mas eu acho que é bem por aí mesmo que o Aiken falou, esse negócio de fóssil, ossada, de dinossauro, criaturas pré-históricas. É, né? Eles deviam ver pterodáctilo, aqueles dinossauros voadores, né, criaturas semelhantes, e aí foi surgindo o mito, né? O mito surge pra explicar uma coisa que, com o que eles tinham de material ali, de recursos, eles não poderiam explicar, né? Então, mas aí eles viam esses ossos e tudo, e eles viravam e falavam assim, ah, isso é um dragão? Não, aí que tá. Não, não que existisse já a definição de um dragão, tá ligado? Mas, tipo, um cara assim, bem nos tempos remotos, pré-história, os caras estavam lá cavando alguma coisa e tudo, viu uma ossada de um bicho gigante que ele nunca viu. Ele já pensava, né? Alguma coisa assim, não, tem um bicho gigante por aqui que a gente não viu ainda, né? E pra aparecer o termo dragão, pra surgir essa lenda que aquele bicho já foi tudo uma construção de vários fatos e eventos que foram acontecendo até chegar naquela figura do dragão que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, não uma figura do dragão, né? Já que os dragões... São várias figuras. São vários tipos diferentes. Tem dragão com asa, dragão sem asa, dragão mais parecido com serpente, dragão mais parecido com lagarto. Mas todos eles são sempre identificáveis como dragão, assim. É, agora, da onde surgiu essa lenda do dragão cuspe-fogo é que é foda, né, cara? O que eu achei, assim, bem interessante é como nas culturas orientais e ocidentais os dragões são meio que antagônicos, né? É. Porque no Oriente, dragão é tipo, é sinal de boa sorte, é sinal de coisa boa, São criaturas sábias, né, em geral. É, são criaturas sábias e tudo. No Ocidente, cara, dragão é um demônio encarnado. É, besta fera, né? É, aquele mito do cavaleiro que tem que combater um dragão ou salvar o donzelo, salvar seu povo, reaver um tesouro. Isso aí é bem do Ocidente, né? Essa coisa do dragão maligno. É. Tem um lance também do dragão deus, né? Que oriental também, né? Uma coisa assim, que o dragão é como socialmente uma entidade divina, né? Uhum. Esse esquema de dragão ser representação de sabedoria, de coisas celestiais, é uma coisa bem de origem oriental. Dá pra identificar, né? As lendas orientais daquele tipo de criatura sempre representam uma interação com seres humanos e dá também esse lance de que uma criatura tão poderosa não precisa ser maligna. Até ou coisa a tipo. Forma do corpo do dragão é diferente, é totalmente diferente. É. O dragão do Oriente, ele é mais tipo uma serpente. É. Ele tem o corpo mais de serpente, já o do Ocidente é aquela coisa grotesca. Uhum. O oriental chega a ter asas? Eu não tô lembrado de acho ter visto que oriental. Não tem. Não. Eu acho que ele voa, né? Mas não. Ele não tem asas. Ele voa, mas ele não tem Depende asas. Também, né? Porque o dragão chinês, que é o que a gente tem mais como representação do dragão oriental, ele parece que voa, mas o dragão japonês, pelo que eu já li, inclusive eu já li o termo Orochi relacionado a essas criaturas, que é mais uma criatura da água, criatura aquática. Apesar de ter aquela mesma forma, sacou? Sei. Pelo menos nas lendas que eu já li. É, então, mas o japonês é derivação do chinês. É, como quase tudo da cultura japonesa vem do continente, né? É. Você vê que o próprio dragão oriental, muitas vezes ele não tem nenhum aspecto tão grotesco assim de assustar, mas é uma coisa assim, meio que passa uma certa sabedoria, né? Geralmente tem barba, bigode, né? É. Uma forma assim que parece assim que ali é um sábio mesmo, né? Em forma de monstro. É o velho sábio, aquele que guia, dá conselho. Já o dragão ocidental, a gente já nota que é uma coisa assim, mais de dar medo mesmo, né? De passar terror mesmo, né? Criatura com asas de morcego, língua de cobra. Aquelas garras também. E é uma criatura, geralmente, que no ocidente ele é usada como representação do demônio, né? Em quase todas as culturas tem essa origem. É a representação do mal. Sim. Falando sobre esse lance de ossos, né, de fósseis que a gente tava falando, eu lembro de um programa que eu assisti, Discovery Channel, num canal desses, que os camaradas foram numa igreja no país do leste europeu desses, onde eles dizem que na entrada da igreja tem ossos de dragão, assim, pendurados. Você não lembra o nome do lugar? Cara, não lembro, que eu vi tem um tempo já. Porque o São Jorge é muito associado com Capadócia, aqueles lados ali mais ou menos, às vezes pode ter alguma relação até esse passo. É mais ou menos pra esse lado do leste europeu mesmo. Uhum. E tinha uns ossos assim, né, pendurado na frente da igreja. As lendas locais diziam ser ossos de dragão e tal, mas que pelo formato e pelos camaradas que viram, assim, era osso, assim, de baleia, de mamute, sacou? Sim. Uns ossos, né, bizarros, assim, misturados e pendurados na frente da igreja. Mas só osso de antigo, assim, bem antigo. Pô, mas assim. Esse não é aquele programa que eles... começa a tentar simular como seria o dragão no computador, faz a anatomia do bicho. Porque tudo. Se for esse, ele tinha umas coisas interessantes, mas no final eles faziam umas coisas furadas, tá ligado? Assim, que a gente cara, via que era uma vacalhação total, né? Eu acho que eu sei qual que você tá falando. Você deve estar falando um que é um documentário, entre aspas, assim, falso, que é os caras falando como se tivessem achado provas da existência dos dragões, não é? Eu acho que era, eu peguei meio pela metade, mas eles iam assim, olhando os cantos, procurar pegadas diferentes, um monte de coisa. Aí eles começavam, essa pegada, vamos simular aqui o pé dessa pegada, e botavam uma coisa. Aí fazia o pé do bicho, tá ligado? Sei lá, fazia um monte de... Uhum. Daqui a pouco eles praticamente criavam um monstro e meio que de zoação só, tá ligado? Só pra ver como seria a coisa se existisse. O que eu vi, na verdade, era um documentário sobre criaturas mitológicas, assim, que os caras justamente tentavam achar origens ou achar lendas. Assim, eu acho interessante o cara ver a origem, porque é uma coisa que eu tava até vendo, não sei se foi na Wikipédia ou foi algum site desse geral de informações, assim, que tava falando que tem algumas coisas, alguns monstros, algumas lendas que são comuns em qualquer canto do mundo, assim, que teve, mesmo os cantos sem ligações... Naquela época, na antiguidade, sem ligação entre esses povos, todos eles pensavam nesses mesmos monstros. Que entre esses monstros estavam os fantasmas, os zumbis, tá ligado? Os zumbis em todo canto existia. E os dragões também tá no meio, tá ligado? Ou seja, é como se tivesse alguma coisa assim que é meio da mente já do ser humano pensar em coisas daquele tipo, tá ligado? Os fantasmas e os zumbis, você vê que é um medo comum que o humano tem, que é o medo da morte, né? Pode crer. Então, mortos voltarem é uma coisa comum, né? Entre todos os povos. Então, acaba gerando. Mas os dragões, né? Que nem o Aiken falou no começo, pode ser por causa dos fósseis, né? Porque os fósseis, eles são encontrados em quase todas as partes do mundo. Dá pra encontrar não só fósseis de dinossauros, mas de outros animais pré-históricos, ou até contemporâneos a eles mesmo, que eles não sabiam explicar aquilo, né? Mas então quer dizer que não existem relatos históricos de pessoas que de fato viram, apenas relatos históricos de fósseis, é isso? Eu acho que existe. Talvez não falando assim, é um dragão, tá ligado? Mas assim, é claro, falar de acha é foda, né? Mas tipo, não existe aqueles relatos históricos de pessoal que via, sei lá, baleia, aquelas coisas e achava que eram monstros marinhos. Eu acredito que pra existir alguma coisa parecida com relacionada a um dragão, é um pulo, tá ligado? E até o que o Fly falou de essas criaturas representarem, né, medo de outras coisas, tipo os fantasmas com medo da morte e tal, os dragões, eles também podem representar medo de cobra, né, cara, que é outro... é um medo muito também arraigado na humanidade, assim. A propósito, a palavra dragão, ela vem do grego, que é dracon. E, na verdade, dracon parece que ele é uma palavra que é usada mais pra grandes serpentes, tá ligado? E não necessariamente um bicho, um réptil, assim, desse tipo, assim, mais do estilo do dragão que a gente conhece. Só que aí foi difundido, né? Acabou virando coisa mais geral, né? A partir daí, pra nomear essas criaturas com a mesma palavra que eles usavam pra serpentes, pra grandes serpentes, é fácil, né, cara? Dada a representação das criaturas. Ah, o Goldfield. Oi. Achei o dragão, o local. Ah. Da dragão é da capital da Eslovênia. Que fica essa igreja. Eslovênia é antigo Iugoslávia, acho, né? Rapaz, não sei. Eu acho que é. Aqueles cantos ali já mudaram tanto só nos últimos 10 anos que... Eu acho que é um dos poucos países ali que desmembrou da Iugoslávia sem ter guerra, a Eslovênia, acho que é isso. Uhum. Ah, mas é porque aqueles lados ali, é Balkans ali, o São Jorge é muito forte ali, esse negócio de matar dragão e tal. Tem umas matar dragão, né? Matar dragão e tal, essa tipo, profissão, né? Tipo profissão, tranquilo, lá tem faculdade matador de dragão. Tem até o, se não me engano, o próprio nome Drácula, que é uma lenda ali da região também, romena, ele quer dizer filho do dragão, o nome Drácula. Se não me engano. Exatamente. É verdade, a gente falou disso, não foi? No Gavistática de Vampirismo? Justamente, o Drácula significa filho do dragão e o dragão, pelo poder que a criatura representa, ele é uma criatura que é muito usada em símbolos, né, heráldicos, escudos, símbolos de família e tal. É, eu tava pesquisando aqui, eu tava vendo que a própria bandeira do país de Gales, né, da Inglaterra, é um dragão vermelho, né, no meio da bandeira, que tem relação lá com um mito que seriam dois dragões, que eles estavam brigando dentro de uma montanha, né, aí eles foram soltos, e o dragão vermelho representava os galeses e o dragão branco representava os saxões, né, que até entra no próprio mito de fundação da Inglaterra, que o dragão vermelho vencendo o dragão branco eram os galeses que estavam resistindo aos anglo-saxões. Aí ficou até hoje na bandeira lá do país de Gales o dragão vermelho. Pode crer. Cara, isso que você falou agora me lembrou que parece que existia mesmo essas analogias de dragão com povos, tá ligado? Tipo, lendas de dragões e tudo que as pessoas contavam, que é meio que o dragão representando algum povo opressor, tá ligado? Existia, agora não vou lembrar direito, durante uma pesquisa ou alguma coisa disso, que tinha alguma história que era contada que aquele dragão lá dessa história era como se fosse o povo da Babilônia, tá ligado? Porque é sempre trazendo guerra, trazendo caos e tudo pra onde passava. Trazendo a escrotidão. A escrotidão, né? Pronto. E ele, o dragão fazia isso nas lendas e dava pra fazer analogia com o povo babilônico, tá ligado? Alguma coisa assim. Aí é meio que... E agora que você falou isso, né, também, que os dragões é como se fossem duas... Dois povos em luta. Existe essa analogia, né? Você me lembrou que tem até aqueles soldados, que acho que usavam mosquetes, que eram chamados de dragões, né? É. Olha aí. Existe um tipo de tropa que, ou melhor, existia, né? Que eram os dragões, que eram mosqueteiros, que andavam a cavalo. E indo por esse lado aí da guerra, né, dessas coisas, eu me lembrei que eu vi um documentário não sei se foi na Discovery agora, né, foi no Richard Channel, falando de armas antigas, tá ligado? Uhum. Armamentos antigos e tudo. E lá na China, pô, os caras desenvolveram, parece que foi até a primeira arma mais semelhante a um míssil da história. Uhum. É chinês, né, que sempre gostou de mexer com pobre, essas coisas. É chinês. E os caras fizeram um míssil, cara, entre aspas, que era um troço, assim, em forma de dragão, tá ligado? Uhum. Tinha, tipo, quatro foguetes, como se fossem as quatro patas dele, assim, meio que na diagonal pra baixo, tá ligado? Assim, que dava, como é que é, o impulso dele pra frente, entende? Desse míssil. Era um negócio bem interessante, assim. Pode crer. Tipo, os caras comprovaram lá que esse míssil não fazia muito estrago, tá ligado? Mas o lance era mais pra causar moral, medo. Né, cara? Sim. Os caras soltavam muito em embarcações inimigas, tá ligado? Aí vinha aquele dragão, aquele míssil em forma de dragão, assim, né? Flutuando pelo mar, né? E diz que isso causava um efeito moral forte, né? Pode crer. Até porque as bombas, as bombas da pólvora naquela época eram coisa mais pra assustar cachorro do que pra matar, né? Pra assustar cachorro. É, né? Até hoje assusta. O São Jorge é um mito bem famoso, né? Que apesar de não ter nada a ver com a versão histórica dele, que historicamente o São Jorge é um soldado romano que ele foi mandado perseguir cristãos, não obedeceu e foi martirizado. Exatamente. Mas aí criou-se a lenda na Idade Média, né? Principalmente com as cruzadas, que ele teria sido um nobre, né? Que ele estava viajando por uma terra deserta, alguns falam que é a Líbia, outros falam que é a Palestina e tal, e que nesse local existia um povoado que era perturbado por um dragão. Só que algumas versões ainda falam que é um dragão meio crocodilo, uma coisa até meio estranha até. Nossa. Aí havia um poço nesse povoado, né? E o dragão ameaçava esse poço se não fosse dado as ovelhas do povoado pra ele. Até que ele foi devorando as ovelhas, até que ele começou a exigir donzelas pra ele devorar. Uhum. E a coisa foi piorando até que a princesa desse vilarejo foi requisitada pelo dragão pra ser devorada. Aí foi pedido imagem. Então, aí é aquela cena clássica, né? A princesa tá lá amarrada, o cavaleiro com o Jorge chega e com sua espada Ascalão, né? Ele derrota o dragão num golpe fulminante. Pois é, duas coisas que eu gostaria de falar sobre essa história. A primeira é que eu acho que esse daí já é uma figura do dragão diferente, né? Que você fala que ele começou a exigir ovelhas e virgens, né, cara? Donzelas, né? E como é que se diz? Você já é a figura do dragão também ocidental, que ele é inteligente, não é apenas uma criatura da gente do caos, né? Sim, é uma criatura que tem a lábia, tem todo o esquema, né? E no caso aí, né, de representação, o dragão do Sorge representa o paganismo, né? Que seria o cristão, ele derrotando o paganismo e levando o cristianismo ali naquela região. Tanto que algumas versões dessa lenda falam até que o dragão, meio réptil, meio crocodilo, seria um ídolo lá que a vila adorava. Então eles colocaram o dragão em estilo do ídolo que havia ali. Então ainda tem isso, né? Que ainda foi pensado lá pra causar um impacto. É. Todas as histórias, né, cara, de todas essas lendas têm esse tipo de lição de moral implícita. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aí, tonta. Uma curiosidade desse negócio São Jorge. É. Sim. Como é que ele foi parar na Lua aqui no Brasil? Então, isso aí da Lua, até onde eu sei, é só no Brasil. Essa merda, hein? É porque ele é atribuído com o orixá do Candomblé, que é o orixá da Lua. Então, foi feita essa associação, que o Candomblé, ele mistura as divindades africanas com santos cristãos. E, além disso, a tradição fala que aquelas manchas que tem na Lua representa o desenho do São Jorge derrotando o dragão. Agora você falou um negócio que quando eu era criança, vó, tia, todo mundo falava, cara, se você olhar bem pra Lua, você vai ver a figura de São Jorge derrotando o dragão. Eu nunca via isso, ficava tão frustrado. Ah, o que me marcou quando eu era criança é que eu assisti aquele O Mundo da Lua que passava na TV. Ah, eu achei também. Aí tem um episódio que eles vão pra Lua, tá o São Jorge lá. Cara, eu nunca ouvi essa história aí de que se você olhar pra Lua, você vai ver o São Jorge. Ah, deve ser típico daqui, daquela época também, por falar. Não. Ah, eu também ouvi muito isso, cara. Eu acho que isso é típico de família católica, na verdade. Na minha infância eu acreditava que existia Deus do Trovão, então... Sabe, São Jorge na Lua não existia. Era uma coisa inexistente para mim. Imagina, né, velho? O astronauta indo lá, né? Pisando na Lua, e lá vem um cara de lança também, assim, opa, tudo bem? Até que fim, tá meio solitário e frio por aqui, me dá um abraço. Vê o John Cleese, assim, no cavalo, né? Chega o astronauta, vocês demoraram para chegar. Sim, e a outra coisa que eu tinha falado, que dessa história, foi a partir daí, até onde eu sei, que começou todo esse esquema do cavaleiro, tá ligado? Indo salvar a princesa, aquela coisa desse tipo, assim, que virou um clichêzão, né, depois disso, né? Do cavaleiro que vai salvar a princesa do dragão, que tesouros e coisa do tipo, né? Isso virou muito coisa de conto de fada também, né? Acabou virando coisa de criança até. É isso aí do dragão com tesouro, tem o Fafnir, né, da mitologia nórdica, né, que era até derrotado pelo Siegfried, que ele era um anão, né, que ele se corrompeu devido à riqueza e tal, e era um dragão que acumulava tesouros e tal. Isso daí até inspirou muito dragão de RPG também, que dragão de RPG é muito aquele dragão que acumula itens mágicos, tesouros em ouro, essas coisas. Eu diria mais, né, eu diria que é uma rota com várias paradas. Porque o Fafnir inspirou aquele do Hobbit. O Hobbit, esqueci o nome. Isso. O Smaug. O Smaug, e o Smaug inspirou os dragões de RPG. Que são aqueles dragões que dormem em cima da mão de moeda de ouro. Ficam lá acumulando riqueza e tem mais. Pois é, né? Velho, é todo um caminho. Tem até uma parte que fala que o Smaug ficou tanto tempo dormindo em cima do monte de ouro, que quando ele vai lutar mesmo lá no fim do Hobbit lá, ele tá com placas de metal. Armadura de tesouro, né? É, tá, é, tipo uma armadura de tesouro e tal. Isso, inclusive, na época do AD&D, era assim, dragão era representado assim, sacou? Bem legal. Com joias e moedas incrustadas entre as escamas e tal. E essa parte da lenda, tem não só do Fafnir, né, que, se eu não me engano, Siegfried pega uma lança mágica, uma espada mágica também no meio do tesouro, pega um elmo mágico. Essa parte de ter tesouro e itens mágicos tem também no Beowulf, em várias lendas, assim. O dragão também é a representação da avareza, da ganância. Tanto que ele tem várias coisas que ele nem pode usar, né? Justamente. Como armas e coisas desse tipo, porque o dragão nem precisa, nem usa, né? Pô, pra que ele vai usar anel, por exemplo? Pois é, né, velho? Ele não precisa nem de ouro, né, cara? Ele vai, porra, o dragão vai pegar um monte de ouro e vai ali na esquina comprar um pão na padaria. Crônicas de Nárnia também tem representação de dragão. E até nesse retorno do A Viagem do Peregrino da Alvorada, esse novo que tem aí. Não sei se no cinema eles fizeram um dragão lá, mas o dragão é uma parte importante da história. Não sei se tá representado, que eu não fui ver ainda. Mas no livro tem. Essa parte do dragão com o tesouro, desse negócio de querer, de cobiça. Outra dessas lendas de dragão, tem alguns dragões, né, em lendas que são meio que fogem do clichê da aparência, né, cara? Igual, não sei se vocês... quer dizer, quem já jogou D&D aqui conhece o Tarrasque. Sim. Eu não sei qual é a forma desse bicho, eu só vejo por falar, não sei nem como é a forma. No D&D ele é um bicho diferente, mas na lenda ele era um tipo de dragão, só que ele tinha aparência de um tipo de uma tartaruga, assim, sacou? Com cabeça de leão, cauda de escorpião e 6 patas de urso. Nossa. E era um bicho sinistro, assim, que atacava uma cidade. Colossal, tal. Né? Olha aí, ele é conterrâneo do Cthulhu, então, né? Cabeça de uma coisa, corpo de outro, pé de outro, não sei o que lá do outro. Olhando pra esse lado, será que a Quimera pode ser dito que é um tipo de dragão? Talvez sim, né? Pô, acho que sim, né, cara? Eu não conheço as lendas da Quimera, mas... considerando que ela, inclusive, tem uma cabeça de dragão, acho que... É verdade, né? Porque eu já vi um esquema lá que... eu não sei qual é o padrão que eles usam pra definir essas coisas, né? Mas eu já vi em algum lugar que a própria Fênix é um tipo de dragão também, né? Mas é difícil, né? Definir as coisas que não existem, né? O que é que é, o que é que não é um dragão, né, velho? Mas eu acho que, pô... se você força esses tipos de criatura tudo na classificação de dragão, colocar uma fênix junto, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a fênix pode ser considerada outro tipo de criatura devido às características dos poderes e as características do que a criatura representa. Uhum. Sabe como? E a fênix tem uma aparência de ave, né? Vamos combinar. Mas acho que nem um lance. É como o Ike falou, acho que nem tanto a aparência. Porque a aparência de coisas que são designadas como dragão aí tem um monte diferente, né? Mas acho que é o lance mesmo do significado mesmo. Mas as aparências de coisas que são designadas como fênix são sempre parecidas. São sempre aparências de ave. Eu nunca vi fênix com aparência diferente. Não, mas aí então, fênix é espécie. A gente tá querendo saber se seria espécie. Espécie do gênero dragão, tá ligado? Espécie do gênero dracones, né? Pois é. Mas eu acho que não mesmo, porque eu nunca vi alguma coisa relacionada a dragão com esse significado de ressurreição, nesse tipo. Ressurreição, de renovação, isso, né, cara? Que são os temas mais ou menos das lendas da Fênix. É diferente, como a gente já falou aqui, de caos, né? Que é avareza, foi que você falou? Foi avareza e... sabedoria... No caso do Oriente também é diferente, geralmente são coisas mais distintas. Apesar das lendas dos dragões orientais serem totalmente até diferentes dos dragões ocidentais, eles sim, eu acho que entram na classificação de dragão pela questão de aparência e de associação. Porque são criaturas com poderes semelhantes, com aparência, todos... eles cospem dragões... cospem dragões, porra. Cospem fogo. Dragões que cospem dragões menores, né? É assim que eles se reproduzem. São criaturas que são reptilianos, que cospem fogo, que voam. apesar de terem essa classificação diferente. Mas a Fênix, apesar dela ser um pássaro de fogo, acho que todo o resto, tudo nela, é diferente das lendas dos dragões. É, tem esse lance de da criatura não é destrutiva, é uma criatura que representa mais renovação, esperança, imortalidade. A Fênix costuma ser associada à beleza também. O canto da Fênix tem propriedades de acalmar ou de trazer a vida, em algumas lendas que eu já li. Quando o dragão não, né? Pelo menos o ocidental, tudo que ele faz é destruir, sequestrar jovens inocentes e coisas do tipo. É, e sem contar que todo mundo sabe que o Ikki é muito mais forte que o Shiryu, né, velho? Tinha que rolar uma piada. Pô, cara. Verdade, é verdade. É sempre alguém. Dragões famosos, cara. Os dragões que vocês veem por aí, que vocês identificam de cara. Tiamat, Tiamat. Eles vêm por aí andando na rua, né? Que a gente olha e você diz, ah, eu conheço esse dragão. Nossa, eu conheço vários dragões e muitos São Jorge, assim. Ai, que horror. Olha o cara. Que resolve encarar os dragões. É esse pessoal. Você tem vergonha, meu Deus. Que horror. Pois é, mas aí quem falou aí do Tiamat, né, cara? Fez parte da infância de muita gente que tá escutando. É. Com certeza, cara. Quem assistiu... Acho que até é um dos mais famosos, né? Quem assistiu Caverna do Dragão sabe, né? Acho que a gente já até comentou em algum outro Gavestrado que é espantoso saber que na verdade é uma dragoa, né? Dragã, sei lá. Dragã, cara. Eu vi na Wikipédia, então tá certo. Pô, é dragã. Dragã fêmea. Dragã fêmea redundante. Pois é, o que tinha lá, Wikipédia no meio. Ah, valeu. A mente sim, a Wikipédia fala que dragões não existem, como assim? Cara, mas se o Tiamat era dragão fêmea, como é que ele tinha voz de homem, pô? Não, se bem que é aquele negócio, né, cara? É, quem garante que a voz de um dragão, mesmo sendo fêmea, não vai ser uma voz sinistra? Isso. É, isso é verdade. Com certeza. Até porque eu acho que eu nunca vi numa representação. Eu já vi em quadrinhos dragão fêmea falando, né? Tipo, no Holy Avenger tem, né? Ué, como não? Você não viu a Safira falando lá no... Ah, eu não achei o filme. Qual é o nome lá? Eragon. Eragon. Eu só li o livro. Eu assisti. E tem voz de mulherzinha. Eu tô me lembrando que agora tem um mundo do D&D que é o Dragonlance, né? E no Dragonlance, os deuses são dragões. É. E aí eu tô lembrando da Takizis. A Takizis é a deusa do mal e ela é uma dragoa. Na verdade, a Takizis é a Tiamat, né? É. Aí, uns tempos atrás, lançaram um desenho animado Dragonlance baseado num dos livros, né? Aí, se não me engano, aparece ela na forma de dragoa. Acho que até fala, tal. É a voz de mulher mesmo, pelo que eu me lembro. Cara, eu acho mais escroto você colocar uma voz de mulher num dragão do que o contrário, cara. Porque, porra, considera que aquele bicho é um troço gigante, reptiliano e que cospe fogo. Uma parada que já não deve fazer muito bem pras cordas vocais, né, cara? Imagina a Tiamat lá, acorda assim, indo pegar o copinho pra fazer um gargarejo, né? Vai ver, pegou uma fase que ela tava ruim, né, cara? Tava gripada, sei lá. Né? Mas... Não tem um lance, eu não sei se... Eu lembro que tinha no Holy Avenger, cara. O Holy Avenger é aqueles quadrinhos brasileiros, pra quem não conhece, que teve aí da Marcelo Cassaro. E como é que se diz? Os dragões, eles podiam se personificar, né? De uma forma humana, assim, por assim dizer, humanoide, sei lá. É, eles tinham... Alguns tinham formas humanas, de elfos e tal. Isso. Eu acho que algumas lendas têm isso também, do dragão se disfarçar. Tá? Através disso ele consegue convencer as pessoas a fazer algumas coisas, tá ligado? Como o dragão, geralmente, olhando pra essa vertente, é um ser que ele não é apenas muito poderoso, ele também é muito inteligente, bem acima mesmo, assim. Tem uma superioridade a ponto dele encarar as pessoas, os humanos, os outros seres assim, ele encara como socialmente inseto, né? Porque é uma coisa que tá muito inferior em relação a ele, né? Então era fácil ele levar na lábia as pessoas, convencer, então era fácil até ser alguma pessoa de... Com uma certa importância política, né, na região e tal. Ah, inclusive, né, cara, no RPG, assim, na cultura pop vinda do RPG, os dragões passaram a ser criaturas que comandam mágica muito poderosa, são criaturas sempre extremamente inteligentes, extremamente poderosas na magia e tal. Que é, eu não sei se tem se tem isso nas lendas. Pelo menos não lembro de nunca ver um dragão mago, assim. Tão explícito assim, né? É, eu vejo uma coisa interessante, que, por exemplo, o D&D, né, que é o RPG, ele mistura várias versões de dragões, que ele pega coisas da versão oriental, né, que o dragão é sábio e tal, que ele é um guia, e pega coisas da ocidental também, a coisa da aparência, que ele é, muitas vezes, voraz, é maligno, tá? O RPG, ele meio que tenta fazer um amálgama das características das várias lendas de dragões. Eu acho, particularmente, mais interessante essa figura, inclusive. A figura pop, assim, esse dragão nesse estilo. E há os dragões também que aparecem muito nos filmes, né, cara? Eles acabam puxando mais essa ideia atual dos dragões. Você quase não vê mais hoje um filme de que os dragões são simplesmente monstros, assim, sem mente, né? Verdade. Devoradores de aldeias. Inclusive, por muito tempo, essa era a única ideia que eu tinha de dragão. Boa parte da minha infância era a ideia que eu tinha. Eu comecei a ver um dragão falando naquele filme, Coração de Dragão. Foi a primeira vez que eu vi um dragão. Ué, você não assistiu História Sem Fim? Não, mas eu não tinha aqui aquilo na minha... Hoje eu vejo, eu consigo entender que aquilo é um dragão, né? Aquele bicho lá. Que é... Mas o menino fala. Falcor é o dragão da sorte. Não, mas eu não lembro. Você não tá entendendo? Eu não tinha consciência, cara. Eu só lembro de pouquíssimas coisas daquele filme. É certo, né, você achava que era um cachorro, né? Por causa daquela cara. Um cachorrão, cara. Alguma coisa assim. Agora, o primeiro filme que eu realmente vi, assim, que eu, notoriamente era um dragão e eu vi ele falando, até bem articuladamente, né, foi o Coração do Dragão. O Drake, né? O Sean Connery, né, cara, em forma de dragão. É. Não, e falando com uma impostação, né, cara? Impressionante. Muito foda. E é um filme bem legal. Não sei se... Faz tempo que eu assisti, né? Não sei se datou, se ficou tosco e tudo, mas na época eu achei muito legal. Pô, e era um dragão tão simpático, né, velho? Ele só tinha, assim, a primeira impressão foi ruim, mas depois que ele começou a papear com o cara lá, ele era um cara legal até. Esse filme eu acho interessante. Mesmo que tenha ficado um pouco datado, eu acho interessante. Tem umas situações interessantes, como aquele lá, quando o cara tem um caçador de dragões, né? Que o cara é o foda. Vira uma lenda lá, e o cara nem matou tantos dragões assim na vida, né? Mas tinha um cara lá que contava histórias sobre... Não, ele já matou vários dragões e tudo, né? Aí tem um momento lá que esse dragão do filme, o Drake, né? Ele abocanha o cara, e o cara ao mesmo tempo bota a espada para o céu da boca dele, né? Aí fica uma situação assim que se o cara enfiar a espada, ele pode descer com ela abaixo, né? E se o dragão abocanhar, a espada pode matar ele, né? É maneiro mesmo, porque fica os dois discutindo, assim, o dragão, né? Falando que... Ah, se eu fechar a minha boca, eu vou matar você. Aí o cara falando, se você fechar a boca, a espada vai atravessar o céu da sua boca, vai furar o seu cérebro, você vai morrer também, não sei o que. É, fica os dois assim, o dia inteiro brigando com o outro. Foda que o escudeiro dele fica lá, né? Não, volta, essa luta é emocionante e tudo, né? Aí só que o negócio dura dias, né? Parece que passa, anoitece, não, e ele continua lá no dilema. Chega de, né, noite, assim, já tá os dois morrendo, assim, de cansaço e xingando um ao outro. Aí o cara encontra um braço, né, de um esqueletinho na boca dele, aí ele tira, pô, tem um braço aquele, obrigado, esse negócio já tava me incomodando. Então... é meio avacalhado o filme, né? É. Outro aqui que eu não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar em Bahamut, cara? É, eu conheço de nome e de alguns jogos, né? Que nem, acho que é do Final Fantasy, né? Isso. Assim, eu não entendo tanto para falar, né, mas ele, eu já vi em vários cantos falando que ele é tipo o contraste do Tiamat, tá ligado? Ele é tipo um dragão foda, só que benigno, tá ligado? Apesar que no Final Fantasy, que tem uma representação do Bahamut, né, você pode invocar ele, né, ele parece ser uma coisa demoníaca, né, mas ele é. Na verdade, ele é do bem. E talvez se alguém assistiu aquele filme do Final Fantasy, Advent Children, tem uma hora que aparece um monstro gigantesco que sai destruindo as coisas e é aquele bicho, é o Bahamut. É. Essa versão que o Bahamut é o inimigo de Tiamat, que eles estão, eu já vi no D&D, né? Que justamente é essa versão que eles colocam nos livros de D&D e tal. Mas no... que eu conheço do Bahamut é que é uma lenda... Árabe, parece. É uma lenda árabe, é. E que nessa lenda ele é um peixe, na verdade. É, ele tem um formato que não tem nada a ver com esse que É, um peixe com cabeça de elefante ou de hipopótamo, uma parada assim. Ixi, lá, o negócio de novo. Que é metade de um, metade de outro, metade de outro. Não, mas é uma viagem mesmo. Família do Cthulhu se revelando, hein. É, cara, o Cthulhu tá por trás disso, né? É. São a família anexada do Cthulhu. Eu acho que ele cuspiu esses bichos. Ah, o dragão cuspiu em dragões menores. Pois é, ainda nessa linha aí de dragões famosos, tem o próprio Jormungand, que a gente já falou no Gabi Stato, que é a mitologia nórdica, né? Que é aquela serpente gigantesca, que é do tamanho do mundo, né? Que... Tem também na mitologia nórdica, tem outro dragão, né? Isso, qual é o nome dele? Rapaz, tem no Age of Mythology, esqueci o nome. É Nidhogg, Nin, sei lá, né? Que é uma coisa assim. Nidhogg, isso. Se não me engano. Não sei como é que fala, né? Mas Nidhogg, é por aí. Você vê como a gente só faz a pauta pro programa e depois esquece, né? Que a gente falou disso no mitologia nórdica, cara. É. Esse dragão, a gente falou tudo isso, eu não lembro. Esse é o dragão Nidhogg, ele ruía as raízes da árvore do mundo, né? É, que parada. Ah, cara, falaram tão mal da gente naquele Gavestática de mitologia nórdica, falaram que a gente tava tão errado, que eu já não tenho mais nem certeza do que é o quê. Eu quero provas científicas que a gente tava errado. É. Quando eles vieram com provas científicas, alguma coisa, o Maná que abriu dizendo que tá errado. A Barça, né? Ou eles mostram fotos ou não aconteceu. A gente não, eu quero um vídeo que passou na CNN, daquelas coisas acontecendo. Se eles estiverem contestando a gente, eles também estão contestando o livro do Divindade Semideus do Dungeons & Dragons. Aqui é muito científico. Exatamente. Cara, se muita gente encara esses livros como coisa de satanismo e tudo, pô, então tem uma certa credibilidade, né, velho? Acredito. Pô, o Divindade e Semideuses tem estatísticas. Quantas pessoas podem dizer que tem estatísticas pra provar o que eles dizem? Ai, meu Deus. Por falar no Satã aí. Falando no diabo, né? Eu lembrei do dragão do Apocalipse, né? Aquele dragão que aparece atrás da virgem lá, que tem, não lembro quantas cabeças. Sete cabeças e 10 chifres. É a besta do Apocalipse, né? Mais uma representação do dragão aí na cultura ocidental. Talvez seja uma das raízes da representação do dragão como mal, né? É, eu acho que essa é a maior influência que a gente tem pro dragão como mal aqui no Ocidente. Porque, na verdade, se você for olhar, as primeiras lendas dos dragões até no Ocidente também era mais parecido com os dragões orientais. Parece de serpente, criatura representava poder e força e não exatamente maldade. Isso meio que surgiu na Idade Média, né? Justamente quando o catolicismo ficou mais forte, assim. Pô, outro dragão famoso que a gente até falou é o Smaug, né? Do Senhor dos Anéis. Brevemente ficará muito mais famoso. É. Porque enquanto está no livro não é famoso, mas quando aparecer os filmes... quando aparecer o Hobbit ele vai ser super famoso. Pois é. Eu só quero ver aquele lance da couraça de moedas e metal dele, né, cara? Você vai ficar maneiro no filme. Se eles fizerem direito, vai ficar muito tudo. Mas, sei lá, refletindo a luz, tá ligado? Aquelas coisas assim, aquele monte de feixe de luz. Pode crer. Tem, a Vi comentou aí rapidamente, mas a própria Safira do Eragon. É um livro, na verdade, de dragões, né? Tem toda a mitologia envolvendo dragões que é interessante também. Que são cavaleiros de dragões, né? Que meu irmão fala que isso é incoerência, que devia ser... Não, como assim, cavaleiros de dragões? Deve ser dragoneiros. Deve ser dragoeiros, né, cara? Dragoneiros, que coisa bonita. É interessante também que ele mostra assim, todo um vínculo, né, do cavaleiro com o seu dragão, né? Ele tem uma coisa meio que espiritual. Até aquele lance de fazer magia, ele tem que fazer magia quando ele tá conectado com o dragão também. Não, cara, eu não lembro, que faz um certo tempo que eu li, né? Mas... Na verdade, tipo, quando ele é escolhido lá pelo dragão, aparece aquela marca na palma da mão dele e essa marca que permite que ele faça a magia dele. Eu não sei se vocês chegaram a ler os livros ou se ficaram só no filme, mas é o seguinte, o que eu acho é que no livro, que eu concordo até com outro camarada que já ouvi falando na internet, é que nesse livro eles conseguiram dar uma personalidade feminina pra um dragão, cara. Acho que é a primeira vez que eu vi isso. No filme mesmo, o dragão tem umas feições meio femininas, você percebe que aquele dragão não é um dragão. Shelong também é um dragão estilosão, e ele já é um dragão desse estilo oriental, mas ele já tem umas feições mais agressivas, né? Apesar que ele não é agressivo, mas... O Shenlong é meio que o gênio da lâmpada, na verdade. Né? É. O Dragon Ball é baseado numa lenda. Uma lenda chinesa do Rei Macaco, acho, se não me engano. Sei qual é. Aí eu tava pensando se na lenda tem o dragão também ou se é só no Dragon Ball. Eu tô ligado que lenda é essa. Tem até um cara que já postou falando de um livro dessa lenda aí, cara. Tem muita coisa de Dragon Ball mesmo, velho. A gente olha assim e já começa a ver que Dragon Ball, que normalmente acha que é super original, né? Aí começa a ver que não tem nada de original, velho. Até aquele bastão, a nuvem voadora, se não me engano, aquele bastão que cresce, é tudo essa lenda aí, velho. Isso. Aí, mas o dragão eu não lembro se tem na lenda, então eu tava pensando nisso. Mudando de assunto, assim, né, dessa parte de dragões famosos, eu tava falando com a Vi até, né, que no campo, assim, mais dos games, um jogo que é pra quem quer ter, assim, uma experiência legal de duelo contra dragão, esse tipo de coisa, não sei se o Ike não conhece, mas não sei se o Goldfield conhece o Monster Hunter. Ah, né? Eu conheço, a minha turma aqui da cidade é viciada nesse jogo. Ah, já ouvi falar. Pô, é muito legal. Assim, agora é claro que não são, tipo, dragões inteligentes, aquela coisa toda não que a gente conhece, são criaturas. São monstros mesmo, né? Uhum. Mas tem muitos monstros, assim, com aspecto dragonesco, tá ligado? O Rathalos, que é um dos principais lá, né? Tipo o dragão vermelho, tá ligado? Que é muito legal, pô. Aquele negocinho, ele às vezes dá um rasante, aí você tem que se proteger do vento, tá ligado? Às vezes ele grita, você fica atordoado, ele solta bola de fogo. É uma batalha, assim, muito rápida, que dá muito trabalho, tá ligado? Assim, pra você fazer. É uma experiência de jogo bem legal mesmo, velho. Eu nunca joguei, mas como o pessoal joga muito aqui, eu sempre tô vendo. Esse jogo é bem bacana. É muito bom mesmo. O que eu tenho, o que eu jogo, é o do Wii, né? Que é o Monster Hunter 3. Mas tem, eu acho que mais uns 4 ou 5 diferentes aí. É, aqui eles jogam do Play 2. É, tem no Play 2. Eu acho que o 1 e o 2 saiu pra Play 2. E deve ter mais uns outros aí que saiu pra Xbox, né? Porra! Já saiu isso tudo? Nossa, e eu achando que tinha um jogo, assim, do Monster Hunter. Não, caralho. Tá bom. Tem vários. É um jogo, assim, que tem um potencial incrível que eles estão, aos poucos, aproveitando mais, né? Uhum. E, tipo, tem uns bichos muito diferentes. Tem, assim, uns dragões marinhos também, nesse 3, né? Que é muito legal, velho. Toda aquela criatividade que a Capcom teve em fazer robôs diferentes no Mega Man, tá ligado? A cada edição fazer robôs novos e tudo, é a criatividade que eles tiveram no Monster Hunter. Em cada jogo eles fazerem uns monstros mais diferentes ainda, tá ligado? Meio híbridos, assim, né? Muito bom mesmo, velho. Eu até já fiz uma análise, depois eu vou linkar aí no post pra quem quiser dar uma olhada. Ah, e o legal também, velho, desse jogo, que também tem um pouco a ver com o assunto, são os virais. Nesse caso do Monster Hunter 3, que é o que a gente joga, né? Os virais que tiveram na época do lançamento, cara, muito foda. Que era tipo assim, tá ligado? Mostrava... Sabe aquele pesca mortal que aparece no Discover? Uhum. Que é aqueles caras que dizem que é o trabalho mais perigoso do mundo, né? Aí mostra como se fosse uma propaganda desse programa, né? Fala, Privzuli, não sei o que lá, da pesca mortal, não sei o que lá, que o trabalho mais perigoso e tudo. Daí daqui a pouco para tudo, né? Vem um viking, caçador foda, tá ligado? Peraí, eu não tô entendendo não. Isso daí é o trabalho mais perigoso do mundo? Vocês não sabem de nada, tá ligado? O Vic, assim, todo meio com aquele sotaque bem nórdico, tá ligado? Aquela... Sei qual é. Eu falo, não acredito não. Eles estão suando pra pegar caranguejos, cara, tá ligado? Previously on Deadliest Hunters. After 36 days at sea, our relentless heroes work day and night to get through as many traps as possible. Are you kidding me? I don't get it. I mean, what's so deadly about a wee bit of crab fishing? Are they trapping giant sea beasties with deadly venomous fangs? Or electric fire-breathing creatures with razor blade claws? No! They're catching itty-bitty crabbies! I mean, look at them! Pah! Be careful, ladies! One of these things might give you a mighty nasty punch. Esses virais são muito legais. Tem vários. Tem um coelho andando no meio da cidade. Com a cabeça de um dragão, né? Uma cabeça de dragão marinho, sabe? Na carroceria da caminhonete. Parando na lanchonete pedindo... Um hambúrguer de monstro, né? Uma coisa assim. É, carne, hambúrguer de monstro, sabe? As atendentes, what? É muito legal. Que foda, cara. Pô, cara, tô lembrando aqui. Não sei se você falando de jogo e tal, e dragão... Vocês já jogaram o Dungeons & Dragons Shadow Over Mystara? Cara, de arcade? Isso, não? Exatamente. Não joguei, não. Ah, já joguei, mas não cheguei a zerar, não. Era tipo Final Fight, essas coisas assim, desse tipo de porradaria. É, né? tipo isso, side-scrolling, assim. Sim, sim. Cara, e é muito bom. Os dragões desse jogo são muito fodas. Você encontra dois, assim. Aí, tipo, bicho gigante, fica só tipo, a cara e as patas dele na tela. Sabe? Ah, esse fica batendo nas patas, né? É. Aí ele fica batendo em você, toma porrada pra caramba. De repente ele some assim, vai embora. Vai lá do final da tela, assim, solta aquele jato de fogo que te mata, sacou? Não tem como te proteger, né? Porra, é foda. É, pelo menos essa ficha eu vou te levar, né, velho? É, tipo assim. Esse jogo é bem legal. Até hoje, que eu jogar em emulador, ainda é legalzinho. Voltando aos dragões, mais ou menos monstros, assim. Vocês lembram daquele filme Reino de Fogo? Ah, lembro. Ah, é mais novo esse filme, né, até. Que é? Não muito novo, né, cara? Não é, mas é mais recente que o Coração do Dragão, pelo menos, eu digo assim. É, 2002, mais ou menos, acho. Ele. É, por aí. É, meio velho. A gente tá ficando velho, né? Na verdade, não é muito novo, não. É, pô, lembro que na época eu era viciado nesse filme, cara. Esse filme é muito maneiro. Eu vi esse filme uma vez e não curti muito, não. Viu? Pô, achei muito foda. Tipo, passa na planeta Terra, assim, tempo atual. E do nada, uma galera acha uns túneis, assim, e cheio de dragão dentro, assim, lotado de dragão dentro, sacou? E eles despertam esses dragões. E eles simplesmente varrem a raça humana do planeta, praticamente. A galera fica reclusa, assim, em algumas cidades fortificadas, alguns castelos medievais, assim, sacou? A humanidade volta a esses bastiões, assim, isolados. É um pós-apocalipse com dragões, né? É um pós-apocalíptico com dragões, cara. É muito maneiro. E tem um lance lá, eu não lembro direito, que pra destruir os dragões, parece que só tinha um macho, o resto era todas as fêmeas, não tinha um lance desse? É, só existia um dragão macho no planeta inteiro. Todos os outros eram fêmeas. Interessante. Tem o grupo de personagens principais, assim, além do personagem do inglês lá, que foi o cara que despertou o primeiro dragão pra começo de conversa. Uhum. Tem um grupo de caçadores de dragão, americanos, claro, né? Sempre pra salvar todo mundo, são os americanos. Que vão pra Inglaterra procurando por esse dragão macho, sacou? E os caras chegam assim com um helicóptero, com um tanque de guerra, com um avião gigante, assim. E vão pra caçar, colocando uma marra, a dragão com uma voada por cima dele, se mata todo mundo, só fica um cara, sacou? Que é o Van Zan no filme, que é um personagem trupa caramba do Matthew McConaughey, cara. Quem achava ele um viadinho que só faz comédia romântica, tem que ver esse filme. Que o cara é muito true, malandro. Um careca, assim, barbudão, com os tribais, assim, tatuados no corpo todo, que usa um machado. O cara parece um anão de RPG, assim, muito foda. Ah, isso é digno de um dragão, né, cara? O dragão chegar e dizimar tudo que foi preparado. Ah, cara, mas podia ter uma resistênciazinha ainda, né, cara? Só pra dar uma cena de ação legal. Pô, e esse filme é muito maneiro, cara. Só que os dragões são mais nesse esquema animalesco, sacou? Não são bem... Não são criaturas inteligentes nem nada. Ah, inclusive no filme eles falam que o que acabou realmente com os dinossauros foram os dragões, né, cara? Depois eles entraram numa hibernação, assim, até aparecer mais comida no planeta. É uma versão interessante, né, velho? Que é meteoro e meio caído. Né? É. Eu tô achando que ele tá esquecendo de alguma coisa, foda, tá ligado? É, eu tô com essa impressão também, cara. Eu tô sentindo isso também. Ah, cara, tem uma coisa... Eu descobri o que tá faltando. O que tá faltando é você falar da irmã do... Porra. Pô, era isso que tava dando essa impressão de faltando alguma coisa, né, cara? É, eu tinha algum dragão faltando. Vamos ver. Liga aí agora. Mas o que acontece, cara? Nosso amigo... Teve uma época que ele simplesmente virou pro pessoal, contou que ele tinha um dragão em casa, sabe? Era um filhote de dragão. Quantos anos situa aí, mais ou menos? Não sei, cara, eu não conhecia ele na época. Eu acho que devia ser pro lado dos 17 anos, sacou? 16, já sei lá. Não era um molequinho, né? Era, já não tem desculpa. Ele virou que ele tinha, contando que ele tinha um dragão em casa, que ele tinha conseguido com o mestre de Kung Fu dele, sacou? Ai, meu Deus. Quando ele passou os 4 anos, assim, na China. Mexe Liu Kang, né, cara? Isso porque ele foi pra China, teoricamente, no início das férias e voltou no ano seguinte, no colégio. Essa é a história que chegou até a mim. E que durante esses 4 anos de treinamento na China e tal, e o mestre dele deu um dragão, um ovo de dragão pra ele e nasceu, sacou? Ele tava cuidando do dragão lá. Aí, muitos anos se passam, muita zoação passa por baixo dessa ponte. Nego sacaneia até morrer, né? E a história meio que se esquece. Até que um dos moleques vão na casa do... Galera vai pra jogar RPG, sei lá. E vê a irmã do... Fala, caraca, era verdade que você tinha um dragão em casa, cara. Uma coisa legal também que o Guto falou em relação ao Fafnir, né? É o lance que nem isso que ele falou, que ele se corrompeu e mudou de forma, né? Sim. É uma coisa também que existe em vários lugares, né? Esse lance no próprio... Maldição, no, né? É, que meio que se corrompe. A partir do momento que ele se corrompe, ele muda de forma, né? Fica uma coisa mais grotesca. É. O próprio A Batalha do Apocalipse, do Edward Spohr, tem isso também. Que os anjos lá, quando se corrompiam, eles mudavam de forma pra coisas mais grotescas. E... existe em vários cantos, né? No Crônicas de Nárnia é assim também. Darth Vader, né? O Darth Vader. Mas Darth Vader se corrompeu e levou banho de lava junto, né? Essa foi a diferença. Daqui a pouco tudo vai ser dragão. Vixe Maria, eu tô escutando meu eco em algum lugar. Esse lado mais oriental dos dragões eu não conheço muito, não conheço tanto. Conheço mais pelo... O Dragon Ball, né? Pelo que eu pesquisei... Dragon Ball. Eles realizam um desejo, né, cara? Shenlong. Eles têm muitas bolas. Que é isso? Entenda como você quiser. É mais uma característica, né, dos dragões, né? Ele tem cabeça desse... Dos dragões orientais. Tem várias bolas. Por isso eles podem ser... Também tem o significado da fertilidade, no caso. É verdade. Olha, avacalhou, velho. Dragão também, tá falando com o Gold um pouco antes, tem o Ranger Verde, da primeira temporada. Ah. O Rangers, cara. Caraca, cara. Ai, meu Deus, a gente merece. Isso é muito ruim, cara. Que até pra ele chamar o dragão, ele tocava uma musiquinha, não tocava? Ah, ele tem uma... Toda vez que ele... Ele usava uma flautinha lá pra chamar o dragãozinho, né? A flauta que era adaga e flauta ao mesmo tempo, né? Tem isso. Dessa. Aí toda vez que ele ia chamar o dragão, colocava o mesmo trecho, assim, de seriado. Ctrl-C, Ctrl-V. Você tava dentro da caverna escura, não sei o que, aí ele ia tocar a flauta, aparecia ele no porto, assim, tocando a flauta. Uma viagem, né? Aí depois voltava, né, pra caverna. Muito podre, cara. Essas risadinhas escrotas. Que risadinha maligna é essa aí, porra? Eu que dou risadinhas malignas. Não, a sua risada é de bruxa, cara. Não, essa é a minha risada normal. A minha risada maligna é outra. Eu tava pensando aqui, o Aiken tinha falado lá que o dragão japonês é meio que uma coisa associada à água, né? Uhum. Eu tava pensando se o Godzilla não seria alguma analogia a isso. Porra, cara. É mesmo, né? Com certeza. Na cara, então é mesmo, né? Ainda mais que ele cospe, né? Aqueles raios dele lá, né? Aquele fogo radioativo dele que ele cospe. Pois é. É bem um dragão também, né, cara? Não, Godzilla é mutante. Pelo amor de Deus, gente. Mas ele Godzilla é um mutante. Mas ele não, é um não, não, dragão não, mutante. Não destruam a minha infância. O Godzilla é um mutante. Nossa, cara. Porra. Tá ligado que a infância dela é o contrário. É a ciência, né? Não é a magia, né? É. Pô, será que agora ela acredita na magia e duvida da ciência? Pois é, né? É o contrário, né? Ela nasceu com uma vez. É. Salve, salve, amigos! Mais um Gabi Estática e mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi mais uma vez. Olá, mais uma vez. Estamos aqui para falar dos nossos recadinhos. O que é que a gente tem para falar, Vi? Tem algum recado? Tem uns de... Que recado? Primeiro... Você não colocou aqui para mim, então eu nem sabia. E aí, Vi, qual foi o comentário relevante do Gavestática passado de... Na época que eu era criança. Quando eu era criança. Não eu, Diego então. Flyfish. Eu era o título do programa. Nós todos. Então, o comentário mais relevante foi do Yaren. Isso. Minha infância foi muito boa. Além de ganhar muitos brinquedos, eu brincava muito na minha rua com os coleguinhas. O mais triste é saber que três dessas colegas já são mães e uma delas tem três filhos. Nenhum meu, eu espero. Aqui nós brincávamos coleguinha... muito, brincava de médico. Sobre o cheiro da lancheira que vocês falaram dela, eu me lembro do cheiro da minha, coisa que não fazia há anos, e foi realmente muito bom. No mais nada. Por que você escolheu esse comentário? Viu? Ele falou que lembrou do cheiro da lancheira, cara. Quando a gente falou do cheiro da lancheira, ele também lembrou do Fábio cheiro da comentou, dele. Né? Eu acho que o Gavestado que está resgatando memórias perdidas, né, cara, da infância. Coisa de maluco. Ô, Vi, tu lembra daquela comunidade do Orkut? Cara... Que o Alexandre fez? Até lembro, né? Você lembra? É, né? Tá até na página inicial, né? Não tem como esquecer, né? É. Então, lembra que tinha o tópico lá de... Que o pessoal deixava os recadinhos, né? O pessoal parece até que é muita gente. Né? Acho que só teve um recado ou outro, né? Mas o pessoal colocava lá uns recadinhos pra gente ler no programa. Ai, cara, eu lembro, mas isso aconteceu acho que duas vezes só. Temos um recado lá para ler aqui no Gavestática, cara. E de quem é o recado? É do Alexandre brasileiro, que não desiste nunca. O criador da comunidade, né? O criador da comunidade. Então, leia, Diego. Então, ele começa fazendo show-off de alemão aqui, alemão feio, né, que eu acho que é... Só jogou no Google, né, cara? E botou lá pra traduzir pro alemão. E ele falou assim... Tudo bem, o blog está meio parado, hein? Se quiser ajuda, eu estou aqui. Abraço para toda a equipe do blog, menos para o Fábio, odiador de Senhor dos Anéis. Aliás, o Fábio desencadeou, assim, um ódio, né? O Alexandre detesta ele, a namorada dele também detesta ele. Tudo porque o cara não gosta de Senhor dos Anéis. É, da mesma forma que o Arken desencadeou uma inspiração maluca nele, né? Fábio desencadeou um ódio. Os engavetados desencadeando o que há de melhor e o que há de pior nas pessoas. Então, beleza, se você quiser deixar um recado também, vai lá na comunidade e procure esse tópico, não deve ser muito difícil você achar, poste qualquer besteira lá que a gente lê aqui. Queria mandar um abraço para o Bruno Santos, que é o Dom do Papo Fandangos, ele andou retweetando lá o Gavi Estática por aí, então valeu, Dom, escutem também o Papo Fandangos. E o pro Eduardo Costa, não? Não sei, ele falou alguma coisa? Acho que ele deu uma retweetada na gente, não deu? Não? Vou então mandar também um abraço para o Eduardo Cusso, já que ele o cara que vem acompanhando o Gavestato, que ele não mandou um e-mail dessa vez, mas ele também andou falando da gente lá no Twitter. Um abraço, Eduardo. O Eduardo Cusso parece o Azaghal. Essa mistura do Azaghal com o Jovem Nerd, né? Mas e aí, Diego, a gente tem algum e-mail pra ler hoje? Temos sim, temos dois e-mails dessa vez. E nós é que vamos ler, ou a Traça Vagabunda botou das férias? Não, a Traça já tá de volta, né, cara? Chama a Traça aí. Vem aí, ó. Pessoal, tudo bem? E aí, Fia? E aí, Traça, como foram as suas férias? Ah, eu me diverti demais. Hã? Você tá respondendo. Com a minha voz, calma. As minhas férias foram muito legais, eu me diverti muito na praia. O que uma Traça faz na praia, cara? Tomando sol. É. Uma Traça tomando sol, né? É, porque eu não sei nadar. Mas aí, Traça, lê aí o e-mail, temos dois e-mails. Começar lendo do Cabral. Então, eu vou começar pela cartinha do William Cabral. Daquele blog lag mental? É. Mas não gosto muito daquele blog. É divertidinho. Ele diz assim, apenas alguns comentários. Primeiro, Flyfish, eu acho que você deveria ter vergonha, até hoje, de falar que gostava de certas coisas, e principalmente de ter gostado. Ele nem especifica esse maldito. Segundo, sobre os ursinhos carinhosos, acho que o coração gelado é o pior vilão da história dos vilões. Veja bem, quem maltrata ursinhos? Pior, ursinhos carinhosos ainda. Pra fazer isso, o cara tinha que ser muito cruel. Sobre a brincadeira do Robocop, só veio a imagem na minha cabeça do Robocop com a cara do Pedobear. Pedobear. Pedobear. Ah, Pedobear? Ah, eu errei. É aquele urso pedófilo lá, cara. Eu nem sei qual que é desse urso, não. Mas tem um monte de foto dele, de imagem. Nossa, na internet. Que coisa feia. Quarto. Lembro que antigamente tinha Lego e Playmobil. Eram basicamente a mesma coisa. A diferença era o preço. Mas aí de quem desse de presente para uma criança um Playmobil. Quinto. Era muito mais vantagem fazer a massinha caseira. Afinal, naquele tempo, não tinha essa frescura de produto atóxico. Sexto. Flyfish. Você se lembra mais dos brinquedos de menina do que as meninas. Coisa que me lembra muito bem também, que hoje já não existe mais, era o metiolate que ardia, o biotônico com álcool e as tomadas eram propícias a dar choque. Hoje não temos nada disso. Aí começa a surgir bandas como o Restart e eles fizeram. Cabral revoltado, ele é querendo me sacanear aqui. Ah, Cabral foi meio infeliz. Ele é o fake do Ivozinho, cara. Quem é ele pra falar dessas coisas? Diego, eu acho que o Cabral gosta muito de você. Ele citou... Ele fez duas citações a você no mesmo livro. São grandes amigos e curtem altas aventuras juntos. Essa traça tá ficando maliciosa. Antigamente ela era mais inocente. A próxima cartinha que eu vou ler é do nosso amigo Lucario Free. Olá, pessoal do Gaveteiro. Espero que minha cartinha seja escolhida por vocês. KKK. Gostei muito dos últimos Gavestática. Dos últimos Gavestática. Pessoal, tem muitos problemas pra escrever. A gente tem que ser mais seleto em traça, não escolher essas cartas. Eu tenho ensino fundamental. A traça tá bêbada. Hoje ela voltou das férias, ainda tá alcoolizada. Sobre as coisas de infância, eu ri muito com a história do primo Davi. KKKK. Acho que seria legal ter um Gavestática de coisas que irritam. Iria ser legal como o de decepções, o de bizarrices e o de colégio. Abraço a todos. Então... Diego, tem mais alguma cartinha pra eu ler? Não, a gente não comentou direito do Lucario Free. Lucario Free, que eu, se eu não me engano, é o Gabriel Teixeira, cara. Ah, não sei por mas eu não tenho comentários pra fazer sobre essa cartinha. É, né? E... Eu posso ir embora? Oi? Embora. Tá bom, vou dar uma jogada talina na sua testa, vai embora. Traça do inferno. Tá demais, né? Eu acho que a gente eu sorteei uma traça meio... Meu serelepe, né? É, mas a primeira traça que apareceu... Da próxima eu vou sortear uma traça melhor, eu prometo. Mas a primeira traça também era tava meio assim, serelepe. As outras que estavam mais calmas, né? Cada cinco nasce uma esquisita. Então, ele falou que a gente tinha que fazer o Gavestática de coisas que irritam. Diz que ia ser legal, como o de decepções, o de bizarrices e o de colégio. Só que a gente já fez, ô Gabriel, um de coisas que irritam. Só que a gente só apenas não botou o título do programa com esse nome. Mas é aquele lá do coisas que o mundo seria melhor se não existisse. Coisas que o mundo melhor que fosse, se o mundo seria melhor se não existisse. Tá que nem o Yoda falando. Não, a gente fez o... Esse a gente tentou fazer e não deu certo, lembra? A gente fez, sim. A gente fez o Decepções de 5 Nerds agora. Pô. Não, menino, é o 35. A gente fez, sim. Ah, por um mundo melhor. Verdade. Então, a gente já fez, sim, que foi o Gavestática 35, por um mundo melhor. A gente apenas não escreveu o título do programa como se fosse coisas irritantes, né? Até pra não pagar copyright pra o Jovem Nerd, né? Que ele já tem uma série de nerdcasts lá de coisas irritantes. Mas basicamente é isso, né? Mas nada impede que a gente ainda faça um outro programa falando de outras coisas, né? A gente sempre vem fazendo assim, reciclando os temas, né? Que são temas que são inesgotáveis, né? Esses temas desse tipo. É, são coisas que dá pra fazer... Várias vezes, porque sempre tem coisa nova. É, então por enquanto escute lá esse Gavestática 35 e é isso aí. A gente vai pensar se faz uma segunda versão desse programa. Beleza, e a última coisa que eu acho que a gente tem que falar é da Rockvix. Ah, sim, verdade. Que, para quem não sabe, é uma rádio, uma web rádio, né, rádio online, não sei qual é o termo que eles usam pra falar isso. E por que a gente tá falando dessa rádio, Vic? É porque essa rádio está passando os episódios do Gavestática. Sim, sim, e que dia que passa, Vic? Quinta e domingo, às 21 horas. Isso, horário de Brasília, né? Isso, não se esqueça, o pessoal que tá aí pra cima... Horário de Brasília. Horário de Brasília. Mas às vezes você pode se perguntar... Tá, mas pô, por que eu vou escutar o programa lá na rádio se eu posso escutar o momento que eu quiser no próprio gaveteiro, né? Mas eu acho que é legal, cara, vocês irem lá pra prestigiar, né, da audiência lá pra rádio, e que é uma rádio bem legal, um site bem legal, a gente vai colocar aí o link pra vocês. E a gente também tá falando da Rockvix, que é bom vocês já irem se habituando, que estamos aí pensando em novas parcerias aí pra proporcionar conteúdos legais, tanto pra a rádio quanto pra aqui pro gaveteiro. Então fiquem de olho. É isso aí então, né? Acabou? Ah, acho que acabou. Acabou. Tchau. Falou.